jardim bem a só. A fragrância pura e celeste, pude então ouvir doce meiga voz. Sempre essa voz ouvi, eu te amo, ó pecador, ó mesmo a morte lá sobre a cruz sofri para sempre te redimir. Sobre a cruz, sobre...